Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Anos 60. Pois é, cá estou para mais uma edição nesta noite de sábado, 27 de novembro de 2010. Ora, hoje é, como disse, sábado, estamos a dar início a mais um Anos 60 e vamos então às três primeiras melodias que vai ter a oportunidade de escutar, ficando bem ligado no canal 2. A primeira música dá pelo nome Well Singing in the Sunshine. É música de 1964 por Gal Garnett. Vamos ainda ouvir Palisades Park. Música de 1962 por Freddie Cannon. E para finalizar, a nossa musiquinha portuguesa de Mafalda Sofia. Eu gosto tanto desta música, eu tinha que a trazer aqui. Chama-se simplesmente Oh! E é uma música, oh oh, sim senhor, para lá de, enfim, de atrevida. Eu não sei, é sem dúvida uma música muito sensual, a de Mafalda Sofia. Para a década de 60, presumo que tenha sido uma coisa muito, se calhar muito chocante, não sei. Mas então partilho convosco esta musiquinha brilhante desta cantora que acabou por não ficar para a história, no fundo. Mafalda Sofia não vingou muito no mundo da música, pelo menos se vingou foi só na sua altura, porque depois não ficou para a posteridade em termos de memória. Infelizmente, não sei que preciosidades poderá eventualmente nos ter deixado Mafalda Sofia. O que é certo é que esta música, que pronto, quebrou as barreiras do esquecimento, e nós aqui recordamo-la mais uma vez. Ora, seja então muito bem-vindo a mais uma edição de Anos 60, edição essa que começa agora. We'll sing in the sunshine, we'll laugh every day, we'll sing in the sunshine. Of love's too dear, but though I never love you, I'll stay with you 1 year. And we can sing in the sunshine, we'll laugh every day, we'll sing in the sunshine. Sing to you each morning, I'll kiss you every night, but darling, don't cling to me, I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine, we'll laugh every day, we'll sing in the sunshine. Then I'll be on my way. My daddy, he once told me, hey, don't you love you any man? Just take what they may give you and give but what you can. And you can sing in the sunshine, you laugh every day, sunshine, then be on your way. And when a year has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say: we sang in the sunshine, you know we laughed every day, we sang boca quando vejo o meu bem. Seguro na mãozinha, oh, é um calor que até aqui em cima me vem. E sufocado eu digo, oh, ele não fala mas diz. Então saímos de mãos dadas, bem coladas, e eu vou a pensar, oh, que pensamento eu tive, não pode ser. Ele zangado irá falar que temos pouco tempo para beijar. Eu roubo um beijo, ele diz, oh. Eu roubo outro, ele diz, oh. E pela noite adentro é, oh, oh, oh, oh. É só beijar e só paramos se o guarda chegar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ele zangado irá falar que temos pouco tempo para beijar. Eu roubo um beijo, ele diz, oh. Eu roubo outro, ele diz, oh. E pela noite adentro é, oh, oh, oh, oh, oh. É só beijar e só paramos se o guarda chegar. Ora, e cá estou eu, depois de ouvirmos O, oh, de Mafalda Sofia. Uma música bem atrevida, não é? Ora bem, vamos agora ficar com Mr. Tambourine Man. Música de 1965 pelos Byrds. Ainda California Girl, música também de 1965 e que nos é trazida pelos Beach Boys. Um nome histórico na música à escala mundial. Vamos ficar também com música de 1967 de alguém que anda há muitos anos aqui e que desde o princípio da sua carreira tem dado muito, muito espetáculo. Estou a falar de Marco Paulo, que em 1967 então levava ao Festival da Canção RTP, o quarto na altura, este tema que dá pelo nome de Sou Tão Feliz. Ora, foi então a participação de Marco Paulo no Festival da Canção RTP, naquele ano de 1967. Sabem que eu acho que, por acaso, eu estava a pensar nisso, esta noite estava a pensar nisso, que acho que é interessantíssimo vermos nomes que hoje em dia são indiscutivelmente grandes talentos e pensar quem é que eles eram realmente na altura. Que impacto é que tinha Madalena Iglesias? Ou Simone de Oliveira? Ou ainda Marco Paulo, que impacto é que tinham? Quem é que eram estes rostos antes de irem ao Festival da Canção RTP? Simone de Oliveira já sabíamos que era uma cantora, que de facto estava a rolar uma cantora de sucesso. Mas e os outros? Eu não sei muito sobre os outros, não sei. Sei que participaram no Festival da Canção e que a partir daí foi um sucesso tremendo, mas até então não sei. Pronto. Enfim, e é assim, vamos então ficar com estes três temas. Vamos ficar com estes três temas. Começamos com os Byrds e Mr. Tambourine Man. Até já! Upon your magic swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancings, fell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet, there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Eu sou feliz, feliz. este amor logo pela manhã, no rezar de fonte só. Também sou feliz se pelo anoitecer o sonho estiver em nós. Sou tão feliz, tenho luas e estrelas em noites claras e belas. Por isso eu sou feliz. Sou tão feliz. Trago nas mãos um gesto bom, e até as flores renascendo vão dizendo quanto eu sou feliz. Estamos, estimados ouvintes, a chegar ao final da primeira parte do nosso Anos 60. Vamos, antes de ir embora, deixar-lhe com mais três temas. O primeiro dá pelo nome de Brown Eyed Girl e é de 1967. É interpretado por Van Morrison, este colosso nome da música à escala planetária. Vamos também ficar com uma música dos Times, dos quais pouco ouvi falar, mas So Much In Love, de 1963, foi uma música que ninguém esquece, de certeza. Vamos ainda ficar com António Calvário, esta também ninguém esquece. Chorona, música lançada bem no finalzinho da maravilhosa década que nós aqui abordamos. 1969 foi o ano de lançamento esta fantástica melodia. Chorona é o tema que nos vai levar de encontro ao intervalo nesta tarde-noite de sábado, 27 de novembro de 2010. Vamos então à música e eu volto daqui a alguns instantes, depois de um breve intervalo. Até já! Jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping, and you, a brown eyed girl. We'll be right back. Passa a transmitir um espaço que varia entre a conversa e a música. Jorge Salvador terás de, durante 30 minutos, algumas reflexões suas, bem como escolhas musicais que certamente irão ser do seu agrado. Eis o espaço ideal para refletir e descontrair em simultâneo. Radio Talk, todos os domingos, entre as 7h30 e as 8 da noite. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. A Antena Web não deixa esquecer os êxitos de antigamente. Aos sábados, às 7 da tarde, J. Salvador está na locução para lhe fazer recordar os êxitos de épocas algumas já longínquas. Sábados, às 7 da tarde, Favorite, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 leva até si um momento em que os livros também falam. Um momento em que o mundo é magia. Um momento em que lhe contamos uma história. Conta-me uma história, um momento dedicado à expressão e à palavra. Conta-me uma história, aos domingos, entre a meia-noite e a meia-noite e meia, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 quer o melhor para os seus ouvintes. Assim, damos-lhe um momento para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente, de quarta para quinta, entre a meia-noite e meia e as 2 da manhã. No Canal 2, da Antena Web. Ouvintes, eu disse que o intervalo era pequeno, não disse? E pronto, cá está ele, um intervalo pequenino. Ora, vamos abrir esta segunda parte com música vinda, sabe de onde? Do lado de lá do Atlântico, exatamente, do Brasil. Os nossos irmãos idiomáticos. Pronto, é o mesmo idioma, não é? São os nossos amigos brasileiros que nos trazem uma música de 1960, que faz, portanto, este ano 60 anos. Ora, a música de Sally Campello, que dá pelo nome de Banho de Lua. Já viu? É esta hora, só dá mesmo para ter um banho de lua. Já está de noite, já não há sol lá fora, portanto, é mesmo um banhinho de lua que sabe bem. Música lançada, então, em 1960. Vamos ainda ficar com uma música muito bonita. Sarita Montiel, que nos traz Violetera. É uma grande, grande música esta que vamos então escutar. Vamos também ficar com Nicolau Breiner, a música que levou ao Festival da Canção RTP, ao 5º, no ano de 1968, e com a qual conquistou o 3º posto. É verdade. Eu estava aqui a pensar na Sally Campello, Nicolau Branner, já ia dizer Nelly qualquer coisa. Não, mas Nicolau Branner também cantou, é verdade. Cantou e encantou, ficou em 3º lugar no ano de 1968. Pois muito bem, vamos então escutar estes 3 temas. Começamos com Sally Campello e Banho de Lua. Toma um banho de lua. Yeah. de lua, tim, tim, tim, baixando vem ao mundo a lua, ó cândida lua, vem e sobe um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia. Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. Con sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza. Que si en torno a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito a lucirlo en el ojal. Super Music. Quero com nuvens moldar novo mundo imaginado e por um ramo de estrelas no nosso céu inventado quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós, pouco mais, pouco mais. Quero essa palavra, uma só palavra, pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero um luar para moldar, num mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais, onde o meu barco atracar. Pouco mais, dá-me uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero o meu rosto moldar com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais, que só me dás, por favor, pouco mais, pouco mais. Dá-me uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra, amor. Vamos agora prosseguir, depois de abrirmos esta segunda parte com três grandes temas. Vamos agora ficar com Walter Brennan e Old Rivers, música de 1962. Ainda para escutar Balada para Dona Inês e o grupo académico João Paulo, Nunca Direi Adeus, Eu Nunca Direi Adeus. É uma melodia muito bonita de um grupo mítico dos anos 60 em Portugal. Interpretaram vários temas como E Eu Tão Só, Milena e este E Eu Nunca Direi Adeus. Entre outros, claro está. Alguns deles não portugueses. Mas enfim, bom. Mas enfim, quer dizer, pronto. Normal, não é? Tudo bem. Ora bem, vamos então continuar com esta emissão. Ficando então com estes três temas, começamos com Walter Brennan, música de 1962, Old Rivers. How old was I when I first seen old Rivers? I can't remember when he wandered around. Well, that old fella did a heap of work. Spent his whole life walking plowed ground. He had a one-room shack not far from us, and, well, we was about as poor as him. He had one old mule he called Midnight, and I trailed along after them. He used to plow them rows straight and deep, and I'd come along there behind, busting up clods with my own bare feet. Old Rivers was a friend of mine. The sun would get high and that mule would work, and old Rivers would finally say, whoa. He'd wipe his brow and lean back in the reins and talk about a place he's gonna go. He'd say, one of these days, I'm gonna climb that mountain, walk up there among them clouds, where the cotton's high and the corns are growing, and there ain't no fields to plow. I got a letter today from the folks back home, and they're all fine, crops is dry. Down near them in, Mom said, son, you know old Rivers died. Sitting here now in this new plowed earth, trying to find me a little shade. With the sun beating down across the fields I see, that mule, old Rivers, and me. Now one of these days, I'm gonna climb that mountain, walk up there among them clouds, where the cotton's high and the corns are growing, and there ain't no fields to plow. With the sun beating down across the fields I see, that mule, old Rivers, and me. Ser a mais bela, seu nome ficou na história como símbolo do amor. Não mais tiveram perdão aqueles que a mataram. Sem destino. e só, mas não direi adeus, mas não direi adeus. Ora pois, muito bem, estimadíssimos ouvintes, chegamos ao final desta edição do Anos 60 com dois temas. Pois é, hoje só trazemos dois temas. O primeiro é de Paula Ribas. É bem português esta música e chama-se Tão Só. Mas porque não queremos deixar Paula Ribas sozinha, vamos deixar-lhe com All You Need Is... Oi, ai. All You Need Is Love. Vamos ver se consigo dizer isto como deve ser. All You Need Is Love. Todos precisam de amores. É, eu trouxe nesta música. Se não é, passa a ser porque simplesmente me apetece. Bom, não, mas é... All You Need... Todos precisam de ti, amor. All You Need Is Love. Pronto. É então a música que vamos escutar para fechar as portas de mais uma edição de Anos 60. Então, espero que tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2. Tarde, agora noite. Na companhia do Canal 2 e da Rádio Antena Web. Fique bem, um forte abraço e até de hoje a 8 dias. Destino igual ao que é meu, ninguém é como eu. Tão só vou procurar noutra cidade um lugar, o meu lugar ao sol. Tão só eu sei que há um caminho por onde eu hei de seguir. Farei tudo na vida para um dia eu conseguir. Onde estará alguém de igual razão? Alguém que enfim a sorrir lhe dê sua mão. Depois tão só já não serei assim. Tão só porque atingi meu fim. Tão só já não serei assim. Tão só. Tão só. Tão só. Tão só. Só quem tiver um coração a bater como este meu tão só. Saber como é difícil viver, viver assim tão só. Tão só. Se o passado é vivido numa vida que é sombria, se o sonho está perdido, surgem outros dia a dia. Onde estará alguém de igual razão? Ou alguém que enfim a sorrir lhe dê sua mão? Depois tão só já não serei assim. Nothing you can make that can't be made. Thank you.